Voilà. Quem é o anão que tem cara de bolinho gordinho que se acha revolucionáriozinho? Perdeu bar mitzvah, fez um vídeo putinho, chupador de picolé, puxa saco de partidinho. Quem é o anão que tem cara de bolinho, um gordinho que se acha revolucionáriozinho? Perdeu bar mitzvah, fez um vídeo putinho, chupador de picolé, puxa saco de partidinho. E lá no chão tem pica dele toda hora, usado sempre como exemplo de chacota. Ele já é quase um tipo de carinha, seu nome faz jus, ele é João das Coxinha. João das Coxinha, João das Coxinha, chanefalho, tetudão, gordo e cheio de espinha. João das Coxinha, João das Coxinha, chanefalho, chanefalho, tetudão, gordo e cheio de espinha. De novo. João das Coxinha, João das Coxinha, chanefalho, tetudão, gordo e cheio de espinha. João das Coxinha, João das Coxinha, chanefalho, tetudão, gordo e cheio de espinha. Tá aí.